Cartas na mesa, cartas na mão. Está começando agora mais um Sertão dos Cataguases. Diga, Gabriel, o que você achou dessa introdução? Ah, como sempre, né? Uma belíssima introdução, que já tem a tradição de dois programas agora. Mas... graças a Deus. Mas aí, né? Tamo aí, mais um programa, depois de um tempo, de um hiato. De um hiato que tentaram nos barrar de todas as maneiras, tanto tempo, capitalismo, a academia, mas nós, resistentes aí, voltamos a um programa que começa com... já com uma traição, né? Uma traição. Uma traição. A Mari se aliou à burguesia e deixou a gente aqui. É. Nesse momento. Ela que se diz sensata, nos enrolou, seria nossa primeira convidada. E no final não quis gravar o programa para ir para casa. Somente isso. Só queria ir para casa. E foi. Estamos aqui hoje, mais uma vez sós, para falar de um tema também que... é de abandono, de certa maneira, né? O que a gente vai falar hoje? Acho que, pra ser bem sincero, é um abandono mais triste, né? É. Ah, bem mais triste e... que acho que nem todas as pessoas, depende de quem ouvir o podcast, as pessoas olham de certas, diferentes formas, né? Pra elitização dos estádios. E hoje nós estamos aqui pra tentar ver... as nuances que nós achamos preocupantes desse movimento, né? Desse processo que atinge não só o futebol brasileiro, como o mundo. Pobre assiste na televisão e rico vai pro estádio. Ah, mas qual que é o... isso é discriminação? Não. Não. Isso não é discriminação, não. Eu fui assistir um futebol americano num estádio que não era coberto. Se estivesse chovendo, eu estava molhado. Num frio de 1 grau. Paguei $500. Não tinha lugar para uma mosca no estádio. Ah, mas eu assisto aqui na televisão. Eu assisto lá nos Estados Unidos, eu ligo na televisão, eu assisto. Basquete, se você for assistir um jogo, $300 o ingresso. Futebol na Europa, o bilhete era, não sei como é hoje, da Bundesliga da Alemanha, quase 75 a 80 euros por per capita. Entre gás, cerveja, Coca-Cola, salsicha, que eles comem lá e tudo. Isso é... mas você está inventando isso? Não. Eu estou copiando o mundo. Quem quer fazer futebol para R$10 o ingresso? Dizem que, quando eu era diretor, eu cobrei um, tá? Porque 5 ou 1 era a mesma coisa, então eu vou encher o estádio e cobra 1. Então eu não sou a favor, não. Né? Isso é opinião minha, não. Isso é você copiar o modelo que deu certo no mundo. Bom, então vamos já diretamente, né, para o tema, onde nós primeiros vamos tentar falar um pouco, não só dar um contexto geral, mas tentar ver o que é essa tão falada elitização dos estádios que a gente vê por aí. Então, antes de mais nada, acho que é bom deixar claro que existem, como você já próprio falou, existem nuances nessa questão da elitização do futebol, né? Assim como existem olhares diferentes também. Tem gente que, de certa forma, acha que é uma elitização, tem gente que acha que é questão natural. Mas, assim, conceituar essa elitização é uma coisa complexa, não é uma coisa muito simples, até porque envolve muita coisa, envolve questão socioeconômica, envolve questão política, envolve até mesmo de administração dos clubes, né? Então, assim, é uma questão um pouco complexa, então a gente vai tentar aqui dar uma introdução mesmo sobre esse tema e talvez volte a falar dele mais pra frente, talvez... com a presença da Mário pra ela falar da Copa do Mundo, que ela falou que do movimento que teve aqui em Belo Horizonte. Mas, assim, se a gente for pegar pelas palavras, elitização nada mais é do que tornar algo uma coisa de elite, né? Fazer uma coisa virar uma coisa pra elite, digamos assim, de uma maneira bem porca, né? Mas, e como você mesmo falou, acaba tendo uma restrição de alguns públicos, né, para os estádios. Então, se a gente for definir assim, de uma maneira mais simples, quando você tem uma elitização do futebol, você passa a ter um público dentro dos estádios que, de certa forma, dá para se chamar de elite. E aí, se é uma elite ou não, se são realmente torcedores ou são consumidores, é algo que a gente vai tentar abordar aqui nesse programa de hoje. E assim... a elitização é um processo, né? E pelos estudos, pelas pesquisas que tem dentro dessa área, eles colocam esse processo de sedentarização ali no começo dos anos 80, os anos 90, que começa a ocorrer um processo, um movimento dentro do futebol, nas diversas esferas do futebol. E é isso que eu quero deixar claro, assim, acho que a elitização é um fenômeno que afeta em todas as instâncias a vida de quem pratica futebol, de quem pensa futebol, e principalmente do que eu acho que o mais interessante que vem reverberando hoje nas mídias, que é o torcedor, né? O torcedor que é muitas vezes o grande, é quem recebe as grandes consequências da elitização. Eu gosto, assim, eu tive a sorte de, quando a gente propôs esse tema, eu me propuseram também para fazer um texto sobre elitização, e nele eu acho que eu brilhantemente, né, digo-se de passagem, começo a falar sobre um contexto geral da elitização. E brilhantemente eu... Desculpa, é clubismo isso? Como é que é isso que a gente chama? Eu acho que você está sendo um pouco arrogante, né? Como toda pessoa que escreve bem, a gente tem que ser um pouco arrogante no que a gente está produzindo, né? E... Brincadeira, viu, gente? Eu começo meu texto falando um pouco sobre 15 de abril de 1989, em que houve a semifinal da Copa da Inglaterra, talvez eu acho que o torneio mais antigo de futebol. Provavelmente. Acho que é, posso estar errado. Quem souber, manda e-mail pra gente. E nessa semifinal jogaram as tradicionais equipes do Liverpool e Nottingham Forest. Nottingham Forest, que já foi bicampeão da Liga dos Campeões, pra quem não sabe, aliás, que é um clube desconhecido hoje dos últimos anos, principalmente por causa da elitização. E julgaram as duas equipes, mas esse jogo não ficou marcado só pela... esse jogo não ficou marcado pelo que aconteceu em campo, mas fora dele, onde 96 pessoas morreram entre o alambrado e o gramado do importante estádio de Hillsborough, em Sheffield, que foi um dos estádios da Copa do Mundo de 66 na Inglaterra, né? E por que eu coloco essa data, né? Porque é desse processo que vai começar uma política econômica, social, que vai transformar o futebol e vai se alastrar pelo mundo, né? Você quer falar alguma coisa desse ponto? Você conhece um pouco da história desse jogo? É um jogo muito famoso, principalmente por causa das mortes, né? Eu acho que como a gente vê também em outros jogos que teve aqui no Brasil, fica muito marcada essa questão de mortes. A gente tem vários momentos desse tipo de acontecimento. Acho que alguns anos atrás teve também no jogo do Santa Cruz, cedeu alguma coisa do estádio. Sim. Então assim, né? E essas coisas elas servem para indicar não só a questão da elitização, mas como que o trato com o torcedor ele é deixado um pouco de lado, né? E isso vai refletir, né, na elitização, porque a partir do momento que você está elitizando o estádio, você deixa certa parte, na verdade, grande parte da torcida meio que de lado, né? Então, sim, acho que reflete bem isso também. Bom, por que esse jogo é tão simbólico? Como eu disse, 1989 é um processo, principalmente aqui nos países tanto desenvolvidos como emergentes, periféricos, começa a ter um processo de neoliberalização da sociedade. E a sociedade começa a adotar políticas de flexibilização, de regulamentação financeira, e isso com certeza vai impactar no futebol. E nessa época na Inglaterra, quando acontece esse desastre, havia o ícone, né, da política neoliberal, que era Margaret Thatcher, né, que é odiada por toda, por boa parte, assim, odiada por mim também, mas odiada por boa parte, é porque ela é uma figura controversa, né, depende do seu cunho ideológico, você vai poder olhar de diversas formas pra ela. Eu por exemplo, quando eu lia quadrinhos do Hellblazer, quem não sabe Hellblazer é o John Constantine, aliás, que tem aquele filme horrível com Keanu Reeves, o Hellblazer tinha escritores de esquerda e é todas, e o Hellblazer, a primeira edição dele é de 1988, e batem na Thatcher adoidado. Então tem uma história que é de demônios do mercado financeiro. Então eles estão ali batendo nessa figura da Margaret Thatcher, que vai exercer uma política neoliberal em todas as instâncias, inclusive no futebol, que ela vai se utilizar desse evento para começar uma transformação radical no futebol inglês. Então, começa ali os clubes empresa, o modo de gerir os estádios. Se você pega nos anos 80 um estádio inglês e a partir dos anos 90 é totalmente diferente. Você vê os alambrados, a torcida, até a arquibancada, e hoje você vê um processo totalmente de já cadeiras, esse processo de conforto, entre aspas, né? Que tem que oferecer para o torcedor. A gente vai discutir essa questão se é conforto a elitização e para quem que é. Mas enfim, no sentido que a Margaret Thatcher vai ser um dos grandes símbolos, e esse processo de elitização que ela vai realizar vai culminar em que outros países comecem a seguir esse modelo, tentem seguir das diversas formas, com as especificidades de cada um, e essa é uma tragédia símbolo por isso. Aliás, a torcida do Liverpool, que era, pra quem não sabe, era muito ligada aos sindicatos, que é outra coisa que a Margaret Thatcher vai atacar também, e tudo isso junto a esse processo de formar uma nova cultura dentro do futebol. Uma nova cultura de como ver futebol e como gerir futebol. Eu acho que essa questão da política neoliberal inglesa, principalmente aí que você está falando com as políticas da Tati, isso vai influenciar o que o futebol é hoje, né? O que a gente vê de reflexo do futebol brasileiro. Acho que até do sul-americano, a gente pode falar de alguns países da América do Sul. É basicamente uma cópia, assim, descarada do que a Inglaterra fez durante esses anos 90 aí. Então, basicamente o que você falou, tira a arquibancada, coloca cadeiras, esse tipo de coisa, que é uma questão básica desse processo em inglês, é que a gente está vendo hoje em dia nos estádios no Brasil, e não só no Brasil, né, mas no mundo. Eu acho que dá pra gente falar também um pouco sobre como que os Estados Unidos vem encarando esse momento também de agregação, né, do futebol. O futebol não é um esporte tão popular assim em comparação com NBA, o próprio futebol americano, mas é um esporte que vem crescendo muito nos Estados Unidos. E o próprio modo de gestão e modo de vivência dos Estados Unidos com a sociedade em si reflete também no futebol, né? Lá eles tratam realmente o clube como uma empresa. Tanto é que o Orlando, que é um time muito conhecido pelos brasileiros, principalmente por ser de um empresário brasileiro, reflete muito essa questão de enxergar o futebol como um negócio, né? Enxergar o futebol como um produto. E eu acho que é um processo que vem crescendo e que a gente tem que discutir e ver se é a melhor coisa mesmo, né? Se é um processo assim que tá largando ou restringindo o futebol, né? Que pra mim é o cerne da questão, né? Que essas, tanto formação de clube empresas, né? Que, qual que passa a ser a função do clube, né? O clube que era deveria ser muitas vezes algo ligado à comunidade, será que ele continua servindo a comunidade? Onde ele, e a comunidade, que eu digo assim, as pessoas, os torcedores ao redor dele, onde ele está estabelecido, se isso vai ser o mais importante quando você vira um clube empresa. E privatizações de estádios, que também tem a questão de quando você privatiza o estádio, não é só o estádio ali, né? Tem todo o entorno dele que também encarece, que o mercado imobiliário pega aquilo tudo, então retira pessoas que moravam anos dentro, em torno do estádio, e tem que sair despejadas sem nenhuma indenização. Tem um encarecimento dos ingressos que vem nisso, né? Também muitos. Tem a própria questão ambiental também, né? De terreno que você vai construir o estádio. Sim. Tem muita coisa envolvida. É interessante porque é um fenômeno complexo, mas você já vê que vários discursos aí que tentam simplificar, principalmente para esse lado, né? De não, a gente quer. O mundo está mudando, o futebol está mudando, então a gente tem que ir junto e vai ser mais confortável os estádios, vai ser mais atrativo, vai ser um espetáculo, um entretenimento. E, assim, a função de um clube de futebol que eu sempre vi não é assim, às vezes é até contrário a isso, no sentido de ser uma associação ali que tá, que tem que... E assim, eu não tô falando que hoje os modelos que a gente tem, por exemplo, hoje no futebol brasileiro, que são... que nós não temos que discutir esses modelos. Mas muitas vezes as soluções que estão dando vão de totalmente contrário, né, do que a gente pensa para um clube de futebol hoje no país. Acho que é interessante mesmo você falar isso, principalmente nessa questão da ótica que você falou, né, de como que você enxerga o futebol como uma agremiação que está ali para meio que servir também como para a sociedade, né, para a comunidade ao redor. E não servir como um produto para aquela comunidade consumir e comprar, né? Então, eu acho que realmente depende muito da ótica. Se você, sei lá, é um empresário, você vai criticar a gente aqui e vai enxergar o futebol como produto, porque tem que ter retorno, tem que ter lucro, você poder investir em jogadores, esse tipo de coisa. Mas assim, né? Até onde que vai isso? E é um ponto interessante falar das pessoas que investem no futebol, né? Eu venho, nas pesquisas que a gente faz, eu vejo que o futebol muitas vezes, como investimento em retorno financeiro, não... Eu já vi o cara falando, nunca é o melhor meio que você investir. Se você é um investidor, futebol é um produto muito instável, né? Porque assim, no sentido assim, você vai lá, coloca, dá muito dinheiro, né? Vamos pensar um cara, sei lá, o Palmeiras, dá muito dinheiro e contrata... Vou fazer um exemplo muito ruim aqui, mas tipo assim, contrata o Mendes, vamos dizer, o Palmeiras contrata o Mendes, eu tô falando. Mas enfim, e aí, tá, você investiu um dinheiro do caralho pro Messi, velho, você quer ganhar tudo, né? Só que aí tá um jogo lá, Palmeiras e Bahia na Copa do Brasil. E o Bahia vai lá, faz um gol, o Gilberto faz um gol e elimina o Palmeiras. Cara, o seu dinheiro vai pro água abaixo ali e... Então é isso que eu tô falando. Muitas vezes o futebol nem é o melhor meio de você investir. Muitas vezes é o que as pessoas falam. Quem tá dentro do futebol, às vezes tem outros interesses além do capital financeiro. Aí capital político no sentido... Cara, o futebol dá uma visibilidade muito grande. Vide o número de pessoas que saem do futebol e vai pra política, né? Uhum. Calil, BH. O Macri era o presidente do Boca Juniors. Então assim... Então, até mesmo esses clubes de empresas que têm donos... O cara ali muitas vezes tem interesses diversos ali, né? Até dentro daquela comunidade, também tá ligado a outros políticos. Tem o caso bizarro do Abramovich, do Chelsea. Sim, sim. Que é um caso, assim, emblemático. Um cara que totalmente ali entrelaçado naquele fim da União Soviética com aquelas privatizações todas erradas da União Soviética, né? O pessoal ganhou muito dinheiro naquilo. Hoje ele é caçado, né? Ele... Vocês têm ideia, gente? O Roman Abramovich tem um míssel, um antimíssel no iate dele. Então, assim, pra você ter ideia das pessoas. E ele é dono do Chelsea. Então, a gente vê que muitas vezes, talvez ali ele não tenha o maior investimento, mas ele tem a ideia do time principal, ele tá às vistas. Então, ele tem um trabalho dentro da Inglaterra. Então, a gente tem que pensar essas questões também. Dá pra pensar até, você citou o Calil aí, dá pra gente pensar no futebol mineiro mesmo, né? É. Sei lá, pensar o Calil que saiu da presidência do Atlético e... Sinceramente, acho que eu já falei isso aqui, volto a repetir. O Calil só ganhou a eleição por causa dos atleticanos que votou nele. Um cara que não tá ligado tanto à política e não... Tipo, não tá afim. A gente sabe como é que tá o momento político do Brasil nos últimos anos. Então, sei lá, o cara só não quer mesmo mais. Tipo assim, tá desesperançoso com a política. Sim. E aí você vê o cara que era... Que... Sei lá, revolucionou seu clube, ganhou um monte de coisa. Você vai lá e vota nele. Porque, assim, a gente pode pensar também o caso dos Perrella no Cruzeiro. São figuras muito emblemáticas também. O futebol, a gente tem que ficar sempre de olho nessas questões. E só puxando o fio, então, já que a gente já entrou no Brasil. O Brasil não teve um processo tão... linear nesse sentido, né? Linear, nossa, muito ruim a expressão, mas assim, a Inglaterra começou esse processo nos anos 90 e o Brasil, ele vem até hoje, né? Por exemplo, a questão dos clubes e empresas está retornando agora com o Rodrigo Maia, né? Que se reuniu para criar sociedades anônimas, né? Para ver como é que esse processo. E o Brasil sempre retoma esse fio, né, dessa etização. Então, algumas áreas que você olha no Brasil ainda estão ali resistindo, né? Por exemplo, muitas pessoas que hoje são contrárias ao clube e empresas dentro dos clubes são políticos que querem manter o poder. Enfim. Isso a gente sabe disso. A gente fala que talvez tenha outras vias, como é o caso do Bahia, que é interessantíssimo. Mas é muito minoritário. Que é muito minoritário. Mas o que acontece? Quando esses clubes com esses políticos lá dentro, com essas forças políticas começam a brigar e o clube começa a entrar numa fase de mais dívidas, né? Os clubes brasileiros são lotados de dívida. Então vem esse assunto da sociedade anônima, como vai ser esse processo e tudo. E o Brasil então vem caminhando a alguns passos, né? Nesse caminho para tentar... prolongar em todas as suas camadas esse processo de elitização, né? E eu acho que um dos mais fortes é nos estádios, né? Hoje sim. No Brasil. A gente pode pensar na própria Copa do Mundo de 2014, mas dá pra pensar também as Olimpíadas, e dá pra recuar mais ainda, que foi o que eu vi em muitos dos textos que tem na internet sobre elitização do futebol, que é retornar ao Maracanã em 99, que teve processo de restauração e obras no estádio pro Mundial dos Clubes da FIFA que teve aqui em 2000. Sim. Então, você já começa ali a diminuir o número de cadeiras, tirar arquibancada, alambrado, esse tipo de coisa. E o Maracanã é um dos maiores símbolos que a gente tem da elitização, porque talvez não, é o maior estádio do Brasil no sentido de representatividade. É o símbolo, né? E pegando um dado bruto dessas questões, você citou, por exemplo, as questões dos mega-eventos, eles foram grandes estimuladores desse processo de elitização. Pegando dados da Pluriconsultoria, ela mostra que entre 2003 e 2013 houve um aumento de 300% do valor médio dos ingressos, enquanto a inflação variou nesse período de 73%, e o salário mínimo subiu 183%. Então a gente vê uma desproporção nessa alavancada dos ingressos, que culminou aí não só num processo de esvaziamento, muitas vezes, de vários jogos. Acho que o grande marco disso vai ser agora a Copa América. A Copa América foi ridículo ali. Preço de ingresso, né? Pensa para quem quer alguém do outro continente vindo aqui acompanhar, vou ver uns jogos da Copa América e vendo, sei lá, Uruguai e Equador, que é um jogo, ok, o Uruguai tem boas estrelas, o Equador tava com um time razoavelmente bom, e inventa nem 10 mil pessoas que eu fui no jogo, aliás. Agradeço, aliás, minha namorada Clara, que me deu o ingresso de presente. Tinham nem 10 mil pessoas e a renda foi maior que muita renda do jogo do Brasileirão. Você vê o tamanho dessa desproporção. E o Brasileirão também já não é mais um antro de ingressos baratos. É um dos pontos que pesa a favor dessa questão da elitização é a própria renda, né? A gente tem aumentado... A gente não, né? Os clubes têm aumentado... Você, Gabriel, que aí é... Os clubes têm aumentado muito o preço do ingresso nessa última década. E isso reverte em estádios vazios, mas não necessariamente em menor renda, né? Sim. A gente tem um aumento grande do número bruto de dinheiro que entra pros clubes. E assim, você tratando o clube como um produto, como uma empresa, isso que é o importante para eles, né? E é interessante falar dessa questão dos clubes. Tem nos textos que eu tive a oportunidade de ler, eles colocam também uma questão ali, junto desse processo, né, de mercantilização do futebol, que são os contratos televisivos. Sim. Né? Porque o clube passou a não precisar tanto dos ingressos. Então, no sentido assim, olha, precisa fazer um preço tão acessível. Porque a gente vai... Principalmente os clubes que ganham muito ali, né? De faixa de... ganha uma faixa relevante de direito de transmissão. Então eles podem ali colocar uns ingressos bem salgados para não precisar encher tanto, ter uma renda ali que teriam, né, antes. Sim. Então você vê... Aí, muitas vezes você vê, por exemplo, em estádios do Nordeste, muitas vezes lotados, porque ali eles não têm ainda tanta... Isso assim, pegando de série B. Você pega ali os estádios, às vezes, lotados, porque eles colocam um ingresso acessível, porque, né, não tem contrato televisivo nenhum para muitos desses clubes, né? Então a gente também tem que ter esse fator em mente quando pensa nessa elitização. Que a televisão foi um processo que tá junto disso e sempre volta, né? Essas coisas de transmissão, esse ano. Esse ano, a gente tem dois casos exemplares aí, que é Palmeiras e Atlético Paranaense, que não fecharam contrato, e aí gera essa, toda essa polêmica, né? É. Mas uma vez eu fui questionado sobre o sistema que, acho que é da Inglaterra, uhum. sobre o sistema de televisão da Inglaterra, das cotas de televisão lá, que ela é baseada com questão de ranking, né? De tipo assim, os clubes que ficaram com posição ruim no campeonato, no ano seguinte eles ganham mais verba de televisão. Então, apesar de ser a origem aí da elitização, ele tem algumas medidas que talvez... É, que tem que deixar o campeonato competitivo. É, que talvez, nesse contexto da nossa elitização, eu não sei o que, que aconteceria, né, se a gente especulasse esse tipo de coisa aqui. Nem sei se os clubes, com certeza, os clubes não concordariam. Não concordariam, com certeza. É, só também voltando na parte do Atlético Paranaense, que é um clube, aliás, que tá bem envolvido nas questões de elitização, porque tem um nome ali, né? Eu tive a oportunidade de ouvir um podcast que chama Som das Torcidas, aliás, pode procurar, é da Central 3, com o Matias Pinto, também, que faz, e eles têm um programa sobre o Petráglia, que é o grande cara aí de... Que é um vanguardista na elitização. Vale a pena falar aqui, né? Vale ressaltar que apesar do nome Petralha, não tem nenhum tipo de envolvimento com o PT. E, tipo assim, tá longe de ser um petista safado, como muitos diriam. Tá longe de ser. Pelo contrário, ele impôs que os jogadores entrassem com a faixa do Brasil, né? Pra apoiar o Bolsonaro. Sim. E ele é um dos vanguardistas dessa elitização. Se você pegar principalmente a Arena da Baixada, né? Já era a Arena antes das Arenas, né? E ele era um cara que está envolvido nesse processo de tentar esse futebol para restrito para poucos, né? Que é essa questão que a gente quer entrar, no final das contas. Sim. E só completando, ele, por exemplo, ele agora acabou com o projeto, né? O projeto Torcida Humana. Acabou porque não foi rentável, aliás, hein, gente? É, não é. Não tem nada a ver com sentir o dó, arrependeu, né? Arrependeu. É. Ele acabou. Pra quem não sabe, o projeto Torcida Humana era que não tinha torcida visitante, né? E o negócio era, acho que, torcedor visitante entrava junto com a... Assim, pelo que eu sei do Torcida Humana, a torcida meio que ficava misturada, né? Não faz sentido nenhum. Afinal, porque não vai ficar misturada, né? Não vai ir ninguém no estádio. Porque o Atlético Paranaense vai misturar com o torcedor do Coritiba. Então, assim, eles tinham retirado porque também não deu dinheiro pro Atlético Paranaense, então foram vetados. Mas se você pegar a mensagem deles, foi sensacional. Eles falaram que foi uma grande medida que eles tomaram, mas tiveram que retirar por questão conjuntural. Outra coisa que dá pra falar do Atlético Paranaense também, só uma curta observação aqui, é desse todo processo que o Atlético Paranaense envolveu do ano passado pra cá. Do ano passado pra cá? Não sei, acho que foi esse ano, né? O ano passado, que teve a mudança de tudo. Ah, tá. Porque essa visão de clube como marca, né? O clube mudou radicalmente. Atlético. A gente tá falando errado, né? Atlético. Atlético. Atlético Paranaense. E aí mudou nome, mudou marca, escudo. Mudou escudo, mudou tudo. E está muito relacionado com marketing, com o trato do clube, com esse mundo de futebol empresa, né? Bom, dito isso, né, gente, panorama geral, a gente falou de várias coisas. A gente agora quer passar para um processo aqui, né, que a gente vem vivendo nos últimos anos, eu venho frequentando muitos estádios. E vamos falar desse processo de elitização aqui no Mineirão. Então, falando aqui sobre o nosso propósito, sobre o propósito desse podcast, que é falar sobre Minas Gerais, a gente vai tentar abordar aqui a elitização do futebol mineiro, principalmente no Mineirão, que é o maior símbolo do futebol mineiro, e todo esse processo aí envolvendo Minas Arena e Cruzeiro, principalmente, né, que são os dois lados aí do contrato, o governo de Minas também, que muitas vezes a gente esquece, mas o estádio é do governo, né, do governo estadual. Mas que tá aí concedido, que fala? Concessão, né? Tem uma concessão. Teve a concessão pra Minas Arena por 27 anos? 27 anos, até 2035. É longe pra caralho. É, muito tempo. E ainda pode prorrogar pra mais 15 anos depois, então Assim, né? E a gente pode falar agora, principalmente nesse momento aí de aquecimento das discussões sobre jogo de torcida dividida de novo no Mineirão, né? Nos últimos clássicos aí a gente teve essa discussão entre os presidentes dos clubes. A legislação do Mineirão, como junto com o contexto geral, é pensada nisso, né? De um estádio que não vai servir mais a... vai servir a um propósito de um certo conforto, uma segurança, que a pessoa possa tanto ter um espetáculo bom, como consumir dentro do estádio. O consumo também é sempre um fator ali do torcedor, então é especialmente de gente que tem renda para consumir. Então a gente também pode pegar por que os ingressos hoje estão mais caros, que ele não tem, não consome. E, dito isso, pensar que é interessante pensar a torcida única, porque a torcida única é justamente para isso, né? De pensar, nós não vamos conseguir oferecer essa segurança e vamos colocar uma torcida só. Que aí, e deixar 10%, né? E aí, para uma suposta segurança. E a gente pode, né, se perguntar aqui, né? Será que nós estamos mais seguros hoje no estádio com essas elitizações? Eu acho que essa resposta foi dada no último programa, que foi quando você deu aquele grande relato, né? Que acabou em uma tristeza para você. Mas o próprio trato que a Minas Arena e que a Polícia Militar teve com vocês no primeiro clássico da Copa do Brasil, sim, desse ano, é um reflexo de que não tem conforto, não tem bom trato com os torcedores, não tem, sim, alegria, não tem porra nenhuma. Eles não estão nem aí pro torcedor, eles realmente só querem a porra do dinheiro, né? E aí que entra a parte mais cruel disso, né? Eles estão aí pra alguns torcedores, né? Aquelas que estão ali naquela faixa mais cara do estádio, né? O setor roxo hoje, com os camarotes e tudo. E acabam se esquecendo de grande parte do torcedor do Cruzeiro, que é a que acompanha nos estádios há muito tempo, que vive o mundo do futebol, né? A cultura do futebol, uma cultura muito popular, de pessoas que trabalham a semana inteira e muitas vezes você vai... Cara, você chega num lugar, a pessoa tá o dia inteiro trabalhando, mas você pode conversar de futebol que a pessoa vai saber. Ah, o Cruzeiro tá isso, o Atlético tá isso, o América tá isso, né? E essas pessoas muitas vezes não estão conseguindo mais entrar no estádio. E quando entram, tem coisas como o caso do Eros Dátilo, né? No Mineirão, que aconteceu sob a supervisão da Minas Arena. E aí que tá a coisa mais irônica, cara. Olha pra você ver como que isso também tem um recorde de raça e classe. Porque no dia que eu fui roubado, né? Eu tinha entrado no setor que não era o meu. E aí eu desci, conversei com segurança e pude passar pro meu setor. Que era a mesma coisa que o Eros Dátilo estava tentando fazer, no sentido, ele queria passar para outro setor. E para quem não sabe, o Eros Dátilo, ele era um torcedor do Cruzeiro, ele era da Pavilhão Independente, uma torcida organizada aqui do Cruzeiro. E, assim, se você gosta de futebol, se você entende minimamente de futebol, você sabe que a torcida organizada é que meio que toca o time dentro de campo, né? Porque é elas que não param um segundo, é a torcida que tá sempre acompanhando o time, o Cruzeiro pode perder aí, pode ganhar, e os caras estão lá. E esse cara era membro dessa torcida, e ele foi com alguns amigos, né, pra assistir esse jogo da semifinal contra o Grêmio. E ele estava em um setor, ele queria acessar o outro setor, né, queria trocar de setor, e aí ele foi lá e conversou com o segurança. Aí o segurança foi e falou que não. Aí beleza, o cara foi embora. Aí depois ele voltou lá pra tentar mais uma vez. E aí é que a história fica misteriosa, porque ninguém... Até hoje não teve resolução do caso. Não vai ter também. E aí a história fica misteriosa porque a gente tem duas versões aí. E uma versão aí é da segurança, né? Da Minas Arena. E a outra versão é ali dos torcedores que estavam junto com ele, dos amigos que presenciaram o que aconteceu. Mas enfim, a versão que não é real mesmo, é o que aconteceu, a gente sabe que foi isso, e que é a versão dessas testemunhas, né, desses amigos do Eros que estavam ali, é que aconteceu? O segurança da Minas Arena deu uma chave de braço, de pescoço, né, no cara, e assim, o cara matou o torcedor dentro do estádio, foi isso que aconteceu. E assim, a gente pensar na desculpa que a galera deu, que fui imobilizar o cara e ele passou mal. E aí, depois eu levei ele pra área de saúde lá e ele foi levado pro hospital. E teve um pior que falou que foi eletrocutado. E teve essa versão? Tem. teve a questão do que ele foi eletrocutado, que ele estava lá segurando e, cara, infelizmente a tomada lá perto eletrocutou o Edson. Velho, qual que é o sentido disso? E é interessante também a gente confrontar aqui os dados do Odilon Behrens, que é o hospital aqui da região de Belo Horizonte, que deu, né, o parecer depois que o cara tava com vários traumas corporais. Assim, você imobiliza um cara, ele passa mal e depois ele tem vários traumas. O trato que se tem com o torcedor, principalmente nesse recorte racial que você falou. O Eros era pardo, e com certeza torcedor organizado geralmente é um trabalho social em muitas comunidades de BH. Sim. Ele era de pessoas menos de comunidade. E assim, o cara foi morto dentro do estádio e já tem 3 anos isso já. Já. E nada acontece, nada vai acontecer. E a gente não vai saber. Toda vez que você olha e aquela faixa que fica lá no Cruzeiro, toda vez que você olhar, você lembra desse caso, né? E é bom que você sempre se pergunta, né? Quando você fala que hoje é mais confortável, segurança. Você tem que saber em que parte da sociedade você tá, pra você falar isso. Né? Sim. Então, assim, a diferença de trato que acontece. Isso aconteceu até num. Pode ver no jogo do. Eu vi um jogo do América um dia, quando o América foi subir pra primeira divisão, última vez. No último jogo, um cara do camarote jogou um copo de cerveja dentro do campo. E aí, foram seguranças. E pareceu uma conversa de bar, do segurança com o cara. Não, tal, e rindo, e sorrindo. Cara, se um sujeito desse faz isso lá na Máfia Azul, na Pavilhão Independente, em qualquer questão, cara, não tem conversa. Isso eu já vi, não tem conversa com esses torcedores. Eles batem, eles mobilizam até acontecer isso, né? É, o mínimo que acontece é spray de pimenta e cacetete no torcedor. Mínimo. Sim. E aí a gente acontece nesse tipo de caso que o torcedor é morto dentro do estádio. Tem 3 anos que aconteceu isso. E não tem véio, não tem nada. É. Assim, a única coisa que a Minas Arena fez foi soltar uma nota falando, ó, que pena. É. Que triste. Nossa, que esse torcedor morreu. Mas assim... E tá gerindo o estádio. Pergunta se... O ambiente do futebol é um ambiente muito machista, isso desde sempre, né? Perpassa a isso. Mas a legislação continua do mesmo jeito. Essas pessoas não estão fazendo o mínimo para melhorar. Não vão fazer. Você vai no Mineirão, tem um setor só na revista pro feminino e pro masculino é 10 cabines. Então, assim, o incentivo para acabar com essa cultura de... machista no futebol não é nem nenhum. Não tem... nenhum apoio, nenhum suporte para isso, e pelo contrário, né? Nós temos um caso aqui na Minas Arena do ano passado, com uma funcionária do Museu do Futebol aqui no Mineirão. Para quem não sabe, o Mineirão tem um Museu do Futebol bem interessante, né? Que eu nunca fui, aliás. Eu também nunca fui no Museu do Futebol. E tava tendo uma festa, né, de comemoração desses... festa de final de ano, acho, né? Festa de final de ano, normal. E um cara assediou um funcionário, e a Minas Arena fez o quê sobre isso? Nada, absolutamente nada. E essa questão de... E é isso, né, dessa impunidade dessas corporações, dessas grandes corporações que não estão nem aí, né, por torcedor, e casos como esse passam impunes e só revitalizam a reprodução dessa cultura, né, futebol, cultura machista que perdura e não houve nenhuma mudança com a elitização dos estádios. E nisso também a gente pode colocar a administração da Minas Arena, né, e do estádio, que é uma concessão e vem tendo vários problemas agora, né? Pelo que eu entendi, a Minas Arena entrou com um dinheiro grande, né, para conseguir. Foi cerca de 670 milhões de reais na época. E o governo, durante o tempo, vai pagando, tipo assim, no contrato ali fixado, valores para Minas Arena, né? Para restituir para Minas Arena, né? Uma empresa lucrar com isso, né? Uhum. Investir um dinheiro desse. Parece que a Minas Arena vem fazendo um processo de mudar os valores que ela recebe. Então, o ingresso foi tal valor. Aí ela coloca o ingresso... Ela fala que cobrou um ingresso de algum evento tal, X, e manda pro governo, a gente cobrou 2X. E o governo vai passando... E quando vê, tá dando um pouco de... não tá batendo, né? A conta não fecha, né? Não tá fechando, né? É. Então, essa empresa que já não basta não ter nenhum uma consideração com os torcedores, também vem participando desse processo que todo mundo fala dessa crise econômica no país, também está dentro desse processo essa empresa que está aí, né, com esses contratos um pouco nebulosos. Corrupção, né, basicamente. Corrupção. E nisso a gente pode pensar também no próprio contrato do Cruzeiro, né, com a Minas Arena também, que vem tendo problemas aí, que as contas não estão fechando, né? Aquelas questões operacionais, né? Tem os gastos operacionais. Pra quem não sabe, todo jogo tem isso, né? Que são gastos de... Limpeza, segurança, esse tipo de coisa, né? E quem fica encarregado de pagar isso é o clube. No caso do contrato com o Cruzeiro paga 70% disso. E os outros 30% fica de encargo pra Minas Arena. Por exemplo, o Atlético quando joga... O Atlético, o América, qualquer time que manda o jogo no Mineirão paga esse valor operacional todo porque eles não têm esse contrato com a Minas Arena. E, assim, a gente tem tido alguns problemas aí, né? Nos últimos meses. Talvez nos últimos anos, na verdade. Porque esse dinheiro vem se acumulando e a Minas Arena fala que é um valor, o Cruzeiro fala que é outro. E, assim... Um processo nada transparente. Nada transparente, a gente não sabe quem tá mentindo, quem tá falando a verdade, não tem como saber, né? E paralelamente a isso, é bom falar aqui também, né? Porque senão vocês acham que eu tô obrigando o Petros a falar mal do Cruzeiro aqui, o programa inteiro. Mas acho que a gente optou por esse recorte, principalmente por causa da relação que o Cruzeiro tem com o Mineirão hoje. E, assim, é o clube que mais joga dentro do Mineirão, o Atlético tem uma relação com o Independência nos últimos anos. E como é um estádio que simbolicamente é questão de estrutura também, é o maior estádio de Minas. Então, tem toda uma história. Tudo que envolve questão do futebol mineiro, o Mineirão tá relacionado, né? Então a gente optou por isso. Mas é bom a gente deixar claro aqui que isso não se restringe ao Cruzeiro, em hipótese nenhuma. E a gente pode pensar aqui principalmente na figura do Alexandre Calil, que foi talvez aí um dos grandes presidentes da história do clube em questão de reestruturação, talvez um pouco da estruturação financeira também, ele deu uma melhorada, mas isso não significa nada pro número de dívidas que o Atlético tem e os clubes no Brasil têm, mas é pensar também a figura do Calil para essa questão de elitização, né? O Calil, tem várias entrevistas dele na internet aí falando sobre como estádio não é pra pobre. Pobre realmente não tem que estar lá. E às vezes, assim, dá pra ter algumas interpretações sobre se o Calil fala isso porque ele não gosta de pobre ou não. Mas, assim, não quero entrar nisso. O que eu quero realmente entrar aqui é falar no seguinte. A figura do Calil tá muito relacionada com esse movimento também de elitização do futebol. A gente pode pensar principalmente no aumento do preço dos ingressos nos últimos anos. Claro também que está associado um pouco também com todo o crescimento que o Atlético teve nessa última década, mas assim, isso em nenhum momento redime o que aconteceu com a elitização do clube, né? A gente pode pensar na final da Copa Libertadores, que foi no Mineirão, e assim, acho que ainda não superaram, né? Foi a maior renda de um jogo desses na... Copa América não conta, né? Dá 22 milhões de renda. Em questão de clube, a maior renda que foi aquele jogo contra o Olímpia. Mas, assim, é um jogo muito atípico também, né? Porque a final da Libertadores, o cara colocar ingresso a R$2.000, tem gente que vai, né? Porque tem gente maluca, tem gente que faz dívida também. Mas a gente pode pensar, principalmente, eu acho interessante, é um desafio que eu gosto de lançar para as pessoas... É você pegar as fotos do jogo Atlético e Olímpia no Mineirão, da torcida. Olha o perfil das pessoas. Vê quantas pessoas negras tem ali naquele estádio. Todo mundo ali com a camisa do ano, do Atlético. Assim, quem não tá ali com a camisa do Atlético, ou quem é negro, por exemplo? Torcida organizada. Mas por quê? Porque aí tem a gente tem também esses acordos, né? De clube com a torcida organizada, cede alguns ingressos. Mas assim... No final de tudo, quem tava ali presente naquele jogo? E assim, eu acho que a gente pensar que é um processo restrito de alguns clubes é uma questão errônea, né? A gente não pode dar esse tipo de, não pode ter esse tipo de erro, cometer esse tipo de erro. É um processo que está envolvendo não só Cruzeiro, mas Atlético, como todos os times do Brasil, desses times maiores, né? E o mais, cara, eu acho que não tem outra palavra, o mais hipócrita é que o processo de elitização é tão anti-futebol, porque pega quando o clube começa a ficar mal, pega quando o clube está na crise, qual que é a primeira medida do ingresso? Ah, tá. Por quê? Porque as pessoas que não estavam indo no futebol, mas que acompanham o clube, que estão junto com o clube, possam ir e apoiar o time na hora que eles precisam. O Cruzeiro fez isso nos últimos tempos. Eu fui Cruzeiro Atlético, onde eu fui roubado, porque dava 15 reais, 20 reais. Eu fui Cruzeiro Fluminense na Copa do Brasil. Pior jogo que eu já vi do Cruzeiro em campo, talvez, no primeiro tempo, assim, principalmente. E o perfil das pessoas, cara, era tão diferente, tão diverso. Tinha tanto tempo que eu não vi daquele jeito que eu assustei. Eu lembro, o jogo tá tão ruim que eu fiquei meditando, né, sobre isso. E, você tem ideia, eu comprei o ingresso por 10 reais. E a diversidade de pessoas que apareceu no campo foi muito diferente, mostrando quanto que o futebol é importante, principalmente aqui no Brasil, para muitas áreas, muitas comunidades, muitas cidades que tem essas pessoas que estão aí o tempo inteiro acompanhando o clube, mas ficam restritas, né, ao campo. Por essas questões que vem afetando o futebol nos últimos 30 anos, 40 anos, né? E será que esse é o... A gente se pergunta, né? Tanto pro Cruzeiro, tanto pro Atlético, né? Será que esse é o legado do futebol que esses mega eventos falaram que iriam trazer? Esse é o padrão FIFA, né? O padrão FIFA, né? Que é isso, no final das contas, um processo de retirar vários grupos do estádio, né? E um processo de limitação, né, dessa torcida. E pensar, né, que o próprio entorno do Mineirão hoje é uma área super valorizada também, super valorizada no sentido imobiliário, né, que não chega a ser tanto, que ainda tem da UFMG ali, né, tal, mas vem um processo ali que retirou várias pessoas que moravam em torno do Mineirão, né, que vem retirando, que é um processo. E esse será que talvez foi o maior legado, talvez, da Copa seja isso, né, essas questões que a gente está discutindo. É um legado triste, porque você vê relatos de vários pais, várias mães que cresceram indo no Mineirão, assistindo o jogo, acompanhando mesmo o time, principalmente na época de geral, sabe? Quando tinha geral nos estádios. E essas pessoas, elas crescem indo no estádio com família. E aí, hoje em dia, essas pessoas, sei lá, tem um filho, tem uma filha, quer levar no estádio pra ver o futebol. E aí, como é que você paga 80 reais pra ir no ingresso? Aí, dependendo da idade da criança, a criança paga, né? Aí você paga 80 reais pra você, 80 reais pro seu filho. Sei lá, você tem dois filhos. Seu filho vai querer comer lá? Seu filho vai ficar com fome. Aí você, um cachorro quente é 10 conto. Um refrigerante é 6. Aí você sai de lá em um final de semana, você gastou 300, 400 reais. E aí seu time perde, você vai ficar puto. Tem isso ainda, né? É interessante falar isso da geral, né? Que muita gente fala, na geral não dava pra ver, na geral... E eu não nem romantizo também tanto a geral. Eu falo só assim, cara, se antes não dava pra ver direito, agora essas pessoas da geral não estão vendo mais. Não estão vendo nada. Então, né? Ou a gente pensa um processo de segurança pra todo mundo, de realmente querer mudar os problemas em torno do futebol, né? Até das torcidas organizadas, como a gente vai tratar elas, porque não é excluindo... Porque não é excluindo dos estádios, né, esses torcedores que acompanham o clube, que nós vamos conseguir um futebol mais democrático, um futebol que atenda as pessoas que realmente estão vendo, né? Não só aquelas pessoas que estão indo no futebol com o produto de agora, o entretenimento de agora, vou no estádio Cruzeiro enfrentar o Libertadores, Cruzeiro e não sei o que, semifinal. É claro que eu vou, né? Então, assim, para que todo mundo possa usufruir, né, do campo, que a gente possa pensar nisso, né, nessas questões. E eu queria só falar do caso do Bahia, né, pra quem não conhece, né? O Bahia passou por um processo igual o do Cruzeiro agora, alguns anos atrás. O Bahia tava na terceira divisão, porque não lembro. O Bahia tava, os grupos políticos do Bahia, tipo assim, acabando com o clube, né, que é um processo que acontece em muitos. E o Bahia teve que se reinventar como clube, como associação, e conseguiu que houve um alargamento da participação dos torcedores, né, os sócios do Bahia, os direitos que esses sócios têm, é inimaginável hoje no futebol, né, e o time conseguiu ter uma gestão mais transparente, mais democrática, em todos os sentidos, que hoje o Bahia é um dos únicos clubes que aborda temas como homofobia no estádio, racismo. Então, ver um clube, uma instituição fazendo isso, mostrando que tá dando certo, porque o Bahia vende... O Bahia só não consegue chegar no topo, gente, porque o Bahia não recebe 100 milhões da Globo, igual o Corinthians, igual o Flamengo, 80... Então, assim, não vamos ser idiota também, né? O time ali tem uma renda ali que ele tem que sustentar e tá formando um clube competitivo. E dentro disso que o Pedro falou sobre as questões políticas, né? O Bahia aí... A gente já citou o Bahia aqui em vários programas. Bahia é meu xodó, eu sou Bahia. E a gente tem falado do Bahia aqui, principalmente por causa dessas questões políticas também, né? O Bahia já enfrenta essas questões de uma maneira, assim, é impressionante, sabe? A gente vê um clube no Brasil fazendo isso. E para mais um desses legados que a gente enfrenta dentro do futebol mineiro, é as questões das manifestações políticas, né? Os clubes, em nenhum momento... Eles tomam posição contra nada. E a partir do momento que o torcedor quer tomar posição dentro do estádio, ele é reprimido, né? A gente... Um caso recente agora, independente da sua posição política, se você gosta do pessoal ou não, foda-se, eu não tô nem aí pra você. Mas a gente sabe o que aconteceu com a Marielle, foi um assassinato político. Ela foi... grupo de extermínio. É isso que aconteceu. E assim, os torcedores do Cruzeiro foram ao estádio, isso no foi logo depois da morte dela, né? No final de semana, depois. E aí os torcedores vão lá fazer, tipo assim, uma manifestação política mesmo, de apoio, e, sei lá, até de luto também, né? Sim. E aí os caras são reprimidos, tem que retirar a faixa, você não pode fazer protesto mais dentro do estádio, assim. Tá na Constituição que você pode protestar, e na verdade, assim, né? A gente pode falar muito de Constituição, porque a Constituição nossa tá sendo rasgada cada dia mais. Mas assim... Se a gente fosse pensar que, teoricamente, a gente vive num regime democrático, e aí a gente vai contestar se vive ou não, mas, assim, nem manifestação política os torcedores podem fazer. E aí, no momento que um clube como o Bahia, ele bate de frente com isso, você pode ter manifestações dentro do estádio tipo assim, você não vai ser reprimido por esse tipo de coisa, né? Sim. Quer dizer, talvez pela polícia militar, mas o Bahia tomaria uma posição se isso acontecesse, sabe? Não ia ficar calado. Nesse caso da Marielle, tanto o Cruzeiro quanto a Minas Arena, né? A Minas Arena falou que pra você levar uma faixa tem que conversar com a autoridade. Então, assim, né? Um espaço que é um espaço do torcedor vira um espaço da Minas Arena, né? Que aceita ou não o que você quer manifestar. E ali era uma manifestação de memória, uma pessoa foi assassinada brutalmente e não pôde levar. Temos agora recentemente também o caso do torcedor do Corinthians, né? Que foi mandar o senhor presidente tomar no cu. E acabou ali sendo totalmente alvejado no sentido assim, né? Só foi uma violência dos policiais militares que não aceitaram aquela manifestação política, né? Nossa, e nós não temos uma cultura, por exemplo, de vaiar nossa presidente, né? Na abertura da Copa do Mundo, você pode vaiar o presidente, acontece nada. Então... E aí, quando você manda o cara aí tomar no cu... Todo jogo você manda alguém tomar no cu. Mas aí quando é alguém que não pode, né? Aí dá no que deu. O cara foi conduzido... Conduzido, né? Vamos falar com eufemismo, igual eles gostam? Foi conduzido à delegacia pra prestar esclarecimentos. Sim. E aí a gente vê o que acontece, né? Tem uma manifestação recente que eu gosto... Nossa, pelo amor de Deus. Eu gosto de falar sobre ela. Porque... Eu acho que isso ficou muito no limbo, assim. Poucos torcedores do Atlético comentam isso. Poucos torcedores do Atlético sabem disso. Uhum. Mas a questão do Robinho. O Robinho foi acusado de estupro. Na verdade, ele foi na Itália, né? Como é que fala? Teve a sentença lá que ele foi. Ele foi acusado e foi sentenciado como culpado. Sentenciado como culpado na Itália, como uma das pessoas que estuprou... Eu não sei se é uma torcedora. Estuprou uma mulher, né? Na Itália. E na época ele jogava lá. E assim, na época que aconteceu a sentença, o cara tava jogando aqui no Atlético. Sim. E aí os caras foram ali, em frente à sede, no Lourdes ali, perto da casa do Pets. Sim. Fazer um protesto, falar assim... E eram torcedores, inclusive. Falando o seguinte, não, a gente como torcedor, a gente não quer esse tipo de cara dentro do clube. E assim, polícia foi lá, reprimiu as meninas, não pode fazer isso. E o clube, nenhuma nota. Outro dia mesmo, aniversário do cara, do Robinho, nem tá jogando no Atlético mais. Esse negócio de marketing de Instagram também me irrita às vezes. Sim. O cara nem tá jogando mais, tipo assim, foda-se, Robinho fez nada no Atlético. E aí os caras dando parabéns pro cara no Instagram, tipo assim. E esse tipo de coisa que acontece, sabe, quando você não tá nem aí pra comunidade. É. E é por isso que a gente fala muito sobre essa questão da elitização. Porque esse tipo de manifestação, ela vai correr cada vez mais. A partir do momento que você liga o foda-se pra comunidade, pras pessoas que estão ali ao redor, que acompanham o clube, que vivem mesmo o clube como uma comunidade, sim, esse tipo de manifestação política vai ser reprimida daqui pra frente, tipo, mais e mais, né? Né, fechando então nosso tema, né, hoje, o processo da elitização afeta em todas as instâncias do futebol, afeta em todas as instâncias do torcedor, como se ele quer se expressar política, culturalmente. A gente também vê o processo aí da Conmebol no Libertadores de tirar várias coisas, né, ridículas do estádio. É, né? Bandeira, não pode... Não pode gritar, né? Daqui a pouco é ficar calado e, né, você vai ter que ser o torcedor que aceitar tudo, né? Sim. Então, é um processo difícil, como a gente aqui não é isentão, nós estamos de um lado em que a gente condena veementemente tudo isso. Eu não acho que o processo de elitização mudou a vida do futebol brasileiro para melhor, acho que pelo contrário, né? Para você que tem condição, e até para, às vezes até para mim, que talvez teria mais condição de ir no estádio, eu vou muito ao estádio ainda, porque eu vim do interior, nunca tive a oportunidade de vir, e aqui tô com condição para frequentar o estádio, estudo do lado do estádio, e então assim, eu pelo menos tenho que parar para pensar em todo mundo, né, que tá ali, e mais pessoas sempre estiverem envolvidas, assim, que hoje talvez não podem ir por questão financeira, também porque assim, descrença, sabe, a pessoa vai perdendo a vontade de ir no estádio, porque não é bem tratada, não se sente representada. É, minha própria experiência como torcedor da Atlético aqui em Belo Horizonte é isso. O jogo que eu fui no Mineirão, no Mineirão antes da reforma, eu já citei aqui, foi um Atlético e Santos, 2009, blá blá blá. Foi quando eu morava aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, eu fui uma vez no estádio, e era um estádio, por exemplo, que na época você podia ter 70 e tantos mil torcedores dentro dele. E assim, depois disso eu mudei pra cidade do interior e tal, e aí quando eu vim aqui, voltei pra Belo Horizonte pra estudar aqui, é tipo assim, uma das coisas que eu esperava como experiência como torcedor era de poder, sei lá, vir nos estádios e acompanhar. E assim, tem cada vez ficado mais difícil de assistir jogo dentro do estádio. Mas assim, uma das experiências que eu esperava como torcedor depois de mudar para Belo Horizonte era, sei lá, de poder ir assistir os jogos. É claro que eu não imaginava em quarta e domingo assistir jogo. Mas assim, fica cada vez mais difícil como torcedor você assistir os jogos. Principalmente por uma série de questões também, né, que não envolvem só a questão do ingresso, né? Mas a elitização em todos os seus aspectos, porque tem questão de transporte, tem questão de... A entrada dos estádios tá muito... Cara, quem vai em jogo Cruzeiro com muita gente, você vai ver que conforto que é pra entrar no estádio. Quando a minizarena não barra a entrada, não fala por quê, quando seu cartão dá problema. Então assim, né, quem vai no estádio quando tá cheio, sabe dos problemas que acontecem lá. Não melhorou, gente. Não melhorou. Tô frequentando 3 anos. Não está melhor. É, exatamente. Eu gosto muito de falar também de um jogo que eu fui do Atlético no 2017. Atlético-Corinthians? Não. Foi um Atlético e Flamengo, mas foi do Sub-17, que foi na Independência. E é só pra contrastar também, né? Porque esse tipo de jogo, como não tem tanta visibilidade... Sim. Independência estava cheio, o ingresso era R$5. E assim, era aquilo que você falou da experiência do seu jogo contra o Fluminense, sabe? Pessoas muito diversas que estão ali pra poder acompanhar o time. Tipo assim, nem era o time principal, sabe? O estádio tava cheio. E as pessoas vão lá porque gostam, sabe? Tem gente demais que... E o legado que a gente vai levar daqui pra frente é de um futebol que exclui, que é um futebol excludente, que acho que a gente, nem na pior das hipóteses, imaginava que ia ficar tão ruim assim. Prudente, né, quando convém, né? É hipocrisia. Exatamente. Tá. Pois bem, né? Essa discussão interessante a gente, né, costuma fazer, costuma achar tempo para fazer, mas foi. Acho que nós conseguimos levantar muitos pontos. É uma discussão complexa, com nuances. A gente pode ter falado coisas aqui, às vezes faltou, pode ter faltado coisa, pode ter falado demais. Então, é. Mas a gente quer que as pessoas participem também, né? É, às vezes a gente abre muita discussão e divaga demais, acaba no. Não fechando direito a discussão, né? Mas acho que isso é importante porque abre espaço para as pessoas discutirem mesmo, falar com a gente, sim, mandar uma mensagem. E é isso que a gente quer, que vocês mandem mensagem aí, tipo, conversem. Tipo assim, quem puder mandar uma mensagem, tipo, o último jogo que foi do clube que torce. É, como, experiência. Experiência de como que foi, se tem muito tempo. Uh-huh. E por que tem muito tempo? É, a gente gostaria de ler esses relatos e entender também quem tá ouvindo a gente e o que vocês pensam a respeito da elitização também. Bom, você tem algum, também recados do último programa que a gente gravou de férias aí pra... Eu recebi uma mensagem de novamente do Matheus aí. Uh-huh. Acho que é o... O cara é um fã assíduo. Por favor, mano, muito obrigado. Pode mandar mais mensagens aí. Uh-huh. E a mensagem que eu recebi dele foi daquele último programa... Na época o América tava numa fase ruim. No momento da gravação desse programa, o América deu uma melhorada. É. Mas a gente não sabe o que vai acontecer daqui pra frente. A gente não vai prever. Porque quando a gente prevê, fica pior. É. Mas enfim, no último programa, o Matheus, só um breve comentário, ressaltou o quê? Se o Atlético começar a perder os jogos, que a culpa é minha, porque na hora que a gente tava falando do América e da situação ruim, eu falei Atlético 3 vezes ao invés de América. E porque eu tava confundindo os nomes. Mas eu só queria ressaltar aqui que eu percebi isso e eu corrigi depois. Mas é isso aí, foi a mensagem que eu recebi. É, bom, e eu não recebi nenhuma mensagem. Ah, na verdade eu recebi outra mensagem. Ah. Eu até comentei com você. Ah, sim. Que foi o seguinte, no primeiro programa, a pessoa voltou lá no primeiro. Olha pra você. A pessoa voltou lá no primeiro programa porque tem uma fala do Petris, que abre aspas, é mais ou menos assim. É... Quando o Cruzeiro vai jogar com outro time, eu vi essa camisa desse outro time antes. E aí a pessoa me perguntou assim, Petros veste a camisa do Atlético antes dos clássicos? Bom, a resposta é não mesmo, né? É, não vou vestir, não vestirei na minha vida, sinto muito. Eu coleciono camisas, aliás, quem quiser mandar presente, a gente já tá com banca pra pedir presente. Pedir os recebidos. É, a gente vai deixar o correio, meu correio. Mas eu coleciono camisas de times variados e a do Atlético vai ser a última que eu voltei. A não ser que você queira me presentear. Se você me presentear, eu vou guardar no armário, mas eu nunca vou vestir a camisa do Atlético Mineiro. Apesar de... Você já foi vira-folha alguma vez na sua vida? Eu já vesti uma camisa de torcida de organizada do Cruzeiro, já. Eu já tive um momento da minha vida. Isso eu não lembro, mas o primo meu fala que eu já fui por alguns dias atleticano numa fase ruim do Cruzeiro. Mas eu discordo, porque eu não lembro de uma fase pior, que o Cruzeiro podia estar na fase ruim, mas o Atlético estaria pior entre 2000 e 2009. Verdade. Então assim, então não lembro, eu acho que é mentira. Então assim, enfim, então, mas tem esse relato. Mas eu não vestiria a camisa do Atlético em nenhuma hipótese, hoje, né, não vou ser anacrônico. Sobre programas futuros, nós estamos tentando, né, chamar convidadas e convidados. Nós queremos fazer um processo de experiência... Tentar conversar com torcedoras, né, dos clubes aqui de Belo Horizonte. Se as pessoas aceitarem, não é, Mariana? Loures. É. Assim, né? A gente foi rejeitado mais uma vez. É. Porque o que custava, né, Mari? Era só gravar um programinha com a gente. Sim. Aqui, a gente não falou baseado em nada. É, só... a gente aqui conversa de bar. É. E aí você ficou nessa aí, rejeitou a gente. Segundo o Petro, você foi só pra casa, você não foi fazer mais nada. Não, nada. Mas assim, né? A gente vai esperar aí os próximos programas e as próximas oportunidades pra ver se, né, a gente recebe aí a nossa convidada. No sentido de receber não, né? Se a gente consegue fazer ela vir gravar com a gente. Se a agenda dela estiver disponível. Eu queria ressaltar também que eu estou pensando em um programa, o Gabriel não sabe disso. Talvez sabe o que eu comentei, sobre a segunda divisão mineira, né? Que é a terceira. É um módulo. Porque aqui, né, gente? Quem acompanha futebol sabe, mas pra quem não acompanha, é assim. Aqui em Minas tem o Campeonato Estadual, que é o módulo 1, módulo 2, e a segunda divisão, que seria o quê? A terceira divisão mineira. Sim. Que começou, tem muita história interessante. Tem. Eu não lembro se, por exemplo, não lembro se você jogou Cartola. durante muito tempo da sua vida. Você lembra do Bruno Mineiro? Lembro. Bruno Mineiro tá no Coimbra. Que vai disputar. E aí, o Coimbra que tá disputando a terceira divisão agora. É assim, não é o Coimbra de Portugal, não, tá, galera? Não tá fazendo. Não é uma filial igual não, o Boston City, não. Não, Boston City. Então, olha, você vê, tem Boston City, tem Coimbra, tem time de Itaúna, Minas Gerais. Então, eu estou querendo fazer tipo um guia da Segundona Mineira. Consegui uns grupos aí com representantes da cidade e tô caçando aí pra fazer um guia bem interessante pra você, pra falar, né, sair um pouco de Cruzeiro e Atlético. A gente é muito clubista, tá? Sim. A gente é muito eixo. Cadê o torcedor americano? Verdade. Então, é isso. Eu... Fica nessa, então? Fica nessa. Dou um tchau pra todos vocês aí. Mandem as mensagens e manda a Minas Arena tomando o cu de novo. E hashtag grava com a gente, Mário. Então é isso, gente. Um abraço e beijo.